show up, stand up and speak up, pay up a howl, put my hand to the plow. I won't back down, back up, quit, or let my love go. Oiê, estão me ouvindo? Alô, alô? Sim, então tá. Eu calculei o custo. Ai, pera um pouco. Porque toda vez que eu chamo, diminui o som. Deles, peraí, deixa eu entrar de novo. Aí sim. Estou pronto para me levantar, para me posicionar, para falar. Minha mão no arado, eu não vou retroceder, desistir ou deixar com que meu amor se esfrie. Tenho mais uma fé vacilante, joelhos vacilantes. Estou pronto para me levantar, para falar, para colocar a minha mão no arado. Eu não vou retroceder, desistir, deixar com que meu amor se esfrie. Eu terminei com uma fé vacilante, joelhos moles, pequenos sonhos. Eu estou segurando na barra das suas vestes e não largarei. Sem mais murmuração, sem mais reclamação, sem mais desculpas e sem mais culpas, sem medo, mediocridade, incredulidade. Eu vou crescer. Enquanto Jesus vier para a sua noiva, ele não terá nenhum problema me reconhecendo. Porque eu estou pronto para me levantar. Ele está repetindo. Antes de nós cantarmos isto, eu quero que você se vire, encontre um parceiro e eu quero que você declare uma palavra de encorajamento sobre ele. E o Senhor disse que aquilo que foi quebrado nas estações passadas, eu quebrei e eu vou começar a juntar novamente de uma nova forma. Será como uma prisão no sol e você verá promessas nessa estação. De tudo que Deus quebrou nas estações passadas. Através de todos vocês em casa, profetizam. Se você tiver alguém ali, diga a mesma coisa, se não, profetiza para você mesmo no espelho. Através através do meu Deus eu posso vencer uma tropa, eu posso saltar um muro, eu posso fazer todas as coisas através de Jesus que me fortalece. Eu posso lidar com o que a vida pode trazer, eu levo minha voz e canto. Eu posso fazer todas as coisas através de Jesus que me fortalece. Eu sei o que é a justiça de Deus em Cristo. E não é pelo que eu fiz, eu tenho feito. Então eu dou a Ele a minha vida como um sacrifício vivo. Eu sei que eu sou forte porque Ele está vivendo em mim. Por meu Deus, eu posso correr por uma tropa. Por Deus, eu posso saltar um muro. Por Deus, eu posso fazer todas as coisas através de Jesus que me fortalece. Repetindo agora. O Senhor é o meu pastor, e isso eu canto, eu não terei falta de nada, porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me leva águas tranquilas, Ele leva a minha alma à vida novamente, e num caminho justo Ele me mostra o caminho. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temo nenhum mal, não eu, a sua vara e o seu cajado me confortarão, me consolarão, no nome do meu Deus poderoso. Ele prepara uma mesa diante de mim, de todos os meus inimigos, para mim, diante de todos os meus inimigos. Ele unge a minha cabeça até que o meu copo transborde. Certamente a sua bondade e a sua misericórdia sempre me seguirão. E na casa dele eu viverei para sempre. Se eu andar, ele está repetindo. É garante isso novamente. Eu não temo mal. Mais uma vez. Em nome do meu Deus poderoso. Meu Deus, eu posso atravessar uma tropa, posso saltar um muro. Através do meu Deus, através de Jesus, eu posso fazer todas as coisas. Ele que me fortalece. Eles estão repetindo a música desde o início. Agora, aqui está o seu primeiro exercício. Pense em um versículo do Salmo 23. Se você não souber o Salmo 23, pegue a sua Bíblia e recorte. Pense em um versículo que vem à sua mente. De repente, o seu espírito, a sua mente, ela auxilia o seu espírito. Então, o que veio para sua mente, agora vai e profetize para a pessoa do seu lado. E o Senhor diz: eu estou preparando uma mesa diante de você. E o Senhor diz: você vai comer de forma diferente nesta estação. Então, prepare-se. E não ache que é o inimigo que está mudando a sua dieta. Sou eu que vou fazer com que você come comigo na frente dos seus inimigos. E se você fizer isso, seus inimigos secarão. Agora, Lydia, eu quero que você tire uma foto disso. E agora você pode se sentar depois que você terminar de profetizar. Aqui está um outro exercício para você. Alguém acabou de me dar isto. Todos vocês na web, eu creio que vocês podem ver isto. Todos vocês aqui, acredito que conseguem ver também. Escreva o que você vê. Não gaste muito tempo. Começa a se apoiar nos seus sentidos, sendo tomados pelo Espírito de Deus. Just write down what you see. Now, how many of you Para quantos de vocês viram in their life? Algo limpo na sua vida? How many of you saw something de vocês viram algo para escrever a sua visão? You see how the Spirit Você vê como o Espírito de Deus funciona? He will show you something ele te mostrará algo e baseado aonde você está, ele falará com você. Porque you know what? Você sabe o quê? Ele está em todas as coisas. É isso que o livro de Colossenses diz. Portanto, você viu algo. Agora, quantos de vocês se lembraram do seu passado na escola? Quantos de vocês? The blackboard from your o quadro negro do seu passado. Well, if that was you, Bom, se isso foi você, Deus está dizendo, mesmo o seu passado agora está limpo. Agora, não se esqueça. Este é um lugar maravilhoso para o almoço. Tem aqui no Arbor. Tem lugares para você sentar. Na sala, no jardim. For you eat. The prayer tower. de oração. Desfrute de estar aqui. Se vocês querem visitar. Então, desfrute do seu almoço, mas agora vamos receber do Dr. Robert Heidler. Amen. We know when Chuck held that up, nós sabemos que quando Chuck segurou isso, a primeira coisa que eu pensei, parece um iPad. Now prophesy to that, Chuck. Profetize para isso, Chuck. And the Lord would say to you, eu vou profetizar. I have transferred some of you already into new ways, innovative ways of thinking. Caminhos inovadores de pensamento. E aquilo que você usou em uma estação, agora será inovado para ser usado em uma outra estação. E a forma como você via a visão de uma estação, agora surgirá em outra estação. Aleluia! Eu estou tão entusiasmado que nós estamos aqui neste fim de semana fazendo uma escola do profeta. E nessa escola, essa escola realmente vai além do que nós já fizemos antes. Mas a palavra diz que nós deveríamos buscar e desejar todos os dons espirituais. Mas especialmente, principalmente, diga para o seu vizinho, principalmente para profetizar. And you know, prophecy is e a profecia é a única coisa que eu sei que a Bíblia diz que nós devemos desejar. Se você começar a cobiçar outras coisas, a Bíblia diz que isso é pecado, pecado. Você não deve cobiçar. Mas quando vem para a profecia, ele diz cobice a profecia. Cobice o fato de profetizar. Se você não estiver cobiçando o dom da profecia, se você não estiver buscando, descobrindo maneiras que você pode operar mais e mais neste dom, você está pecando, porque Deus diz que você deveria cobiçar isso. E a boa notícia é que você pode profetizar. 1 Coríntios 14 diz que todos nós podemos profetizar. Deve ter sido meio texano, y'all. Jesus disse, a minha ovelha ouve a minha voz. Diga para o seu vizinho, você pode ouvir a voz dele. Então, nós estamos aqui neste fim de semana para poder afiar este dom, para poder te ajudar a entender como ouvi-lo de forma melhor. E como entender e saber o que fazer com o que ele está te dizendo. Diga para o seu vizinho, você pode profetizar. Então, como eu estava me preparando, normalmente na escola de profetas eu gosto de fazer algo básico. Profecia 1 a 1, porque eu sei que sempre tem pessoas ali que são novos para tudo isso. E eu quero dizer, se você é novo para tudo isso, nós temos livros, temos DVDs que pode te inserir em tudo isso. Mas como eu vi o que o Chuck e como o Chuck tinha descrito o fim de semana, eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava ensinar. E então eu quero ensinar sobre o poder do decreto profético, liberando a autoridade dos céus na sua vida e esfera. Porque este congresso é sobre isso. Chuck disse, esta é uma estação de atravessar para o novo, de receber perspectiva em trazer o passado, em criar uma ponte entre o passado e o futuro, e se movendo de recuperação para a inteireza. Mas sem visão, sem profético, sem entendimento, Deus diz que o seu povo perecerá e retrocederá. Diga para o seu vizinho, eu não vou retroceder. Mas para avançar nessa estação, nós precisamos ouvir a voz de Deus de uma forma que permite os sons dos céus de colocar em ordem e dirigir a nossa esfera, a atmosfera. E isso significa que nós precisamos operar no decreto profético. O que é o decreto profético? Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre oração. Eu não estou dizendo, ah, querido Jesus, uma bagunça, me ajuda, me ajuda e me ajuda. Oração é importante. A oração também pode ser muito poderosa, mas às vezes a oração não nos leva para o lugar onde nós precisamos estar. Todos nós já experimentamos momentos em que nós temos orado e nada aconteceu. Há momentos em que parece que há obstáculos no caminho, que bloqueiam a nossa oração, que o inimigo de alguma forma está prevenindo as respostas das nossas orações de acontecerem. E aí é quando nós precisamos entender os decretos proféticos. Muito do ministério de Jesus aconteceu na esfera dos decretos proféticos. Jesus, ele não orava muito por cura. Ele não ia para as pessoas, colocava a mão sobre eles e orava: Pai querido, se for a sua vontade, pela sua bondade e misericórdia, por favor, libere unção de cura sobre o corpo deste santo sofredor. E não há nada de errado em orar por cura. Nós precisamos fazer mais do que isso. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele fez um decreto que quebrava o poder do inimigo. Ele falou ao doente e ele disse: seja curado. E o poder da enfermidade foi quebrado. Ele falou para a tempestade: seja pare. E esse poder foi quebrado. Ele falou para Lázaro: saia para fora. E o poder da morte foi quebrado. Em resposta ao decreto dele, todo obstáculo foi quebrado, o poder de Deus foi liberado. E este é o poder do decreto profético. Agora, a descrição mais incrível que eu creio como os decretos proféticos operam está na história de Ezequias e Senaqueribe. É encontrado em 2 Reis 18 e 2 Crônicas 32. Ezequias era um dos reis mais de Deus que Judá já teve. Ele era um homem que era apaixonado por Deus. Um dos primeiros atos dele como rei foi restaurar o templo. E então ele restaurou a celebração da Páscoa e o povo veio de todos os lugares. Eles celebraram a Páscoa que não tinha sido feito na vida deles. E o povo gostou tanto que quando eles chegaram no fim desta semana, eles disseram: nossa, isso é ótimo, vamos fazer por mais uma semana. Ezequias era um homem de louvor. Ele escreveu pelo menos 10 dos salmos. Ele era um líder de adoração, assim como um rei. Muito como Davi, ele liderou o povo em louvor. 2 Crônicos 29, ele colocou os levitas no templo com símbolos, harpas, liras, enquanto eles cantavam e tocavam as trombetas, e o rei e todos que estavam presentes se ajoelhavam e adoravam. Ezequias instruiu os levitas para louvar ao Senhor. Então eles cantavam louvores com alegria e prostravam a sua cabeça em adoração. Ezequias era um homem segundo o coração de Deus, mas em 700, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu a terra de Judá, conquistou as cidades e marcharam para Jerusalém. Se vocês estiveram aqui sobre a mensagem de Silom, do Poço de Silom, foi nessa época. Foi quando eles fizeram o túnel até o Poço de Siloé. Então, os exércitos da Síria chegaram a Jerusalém, e isto era uma notícia ruim. Os assírios eram conhecidos pelo mundo antigo por serem cruéis, sadisticamente cruéis, em torturar quando eles capturavam as pessoas. Vocês não queriam ser capturados por essas pessoas. E o exército assírio ou sírio? Era o exército mais poderoso na terra, mas Senaqueribe sentiu intimidado. Então ele começou uma campanha de terror, de intimidação no povo de Jerusalém. Este era a forma dele de proceder. Em 2 Reis 18, diz que Senaqueribe enviou seu comandante com um grande exército e eles cercaram a cidade. E este comandante disse: é isto que o Senaqueribe, o rei da Síria, diz. É sempre bom saber o que o seu inimigo está dizendo. Você realmente quer prestar atenção ao que Senaqueribe diz aqui, porque a estratégia dele é a mesma estratégia que Satanás usa para te intimidar. Primeiramente, Senaqueribe disse: se disser o Senhor nos salvará, ele está mentindo para com que você morra de fome e de sede. É a forma que Satanás tenta te intimidar. Satanás disse: não ache que Deus vai realmente te salvar. Satanás vai pintar figuras terríveis de como será quando Deus permitir que você, quando Deus te desapontar. Então Senaqueribe disse: você não sabe o que eu fiz a todos os povos das outras terras, assim como os seus deuses não os salvaram das minhas mãos, o seu Deus também não te resgatará de mim. Não te salvará. E novamente é isso que Satanás te diz. Ele disse: olha para aquela pessoa ali, eles confiaram em Deus e eles acabaram em uma bagunça. É melhor você não tentar confiar em Deus. Então Senaqueribe disse, ele disse: vem agora, faça uma negociação comigo. Satanás sempre vai tentar negociar com você. Se você parar de seguir a Deus, eu te deixo em paz. Ele disse: eu vim para te atacar e destruir este lugar sem uma palavra do Senhor. O Senhor, ele mesmo, me disse para marchar contra este país e destruí-lo. Uma outra estratégia de Satanás. Ele disse: ah, Deus não está não se agrada de você, ele quer te ver sofrer. Então Senaqueribe disse, então é dito que ele chamou, ele disse em hebraico para o povo de Jerusalém. Ele queria ter certeza que todas as pessoas podiam ouvir. Chamou para aterrorizar e para fazê-los ter medo, para poder capturar a cidade. E esta é a estratégia primária de Satanás. Ele é o terrorista original. Ele quer te aterrorizar, te encher de medo. E se ele conseguir fazer isso, você será capturado. Então ele diz o seguinte. Ele disse: faça paz comigo. E saia, vem até mim. Então, cada um de vocês começarão dos seus próprios vinhas e até que eu venha e te leva para uma terra que é sua, uma terra de cereal, de novo vinho, de pão e de vinhedos, uma terra de oliveiras e mel. E vocês acham que eu sou um monstro? Na verdade, eu sou o Papai Noel. E confie em mim, que tudo ficará bem. Satanás diz: as coisas serão muito boas se você se render a mim. Mas o inimigo havia cercado a cidade e estava gritando as suas ameaças, mas Ezequias sabia o que fazer. Ezequias correu até Deus. É dito que quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas vestes, colocou um saco e entrou no templo do Senhor. E Ezequias se apresentou diante de Deus e ora. Não somente ele ora, mas ele envia uma mensagem para o profeta Isaías e pede para que ele ore. Então eles estão orando, mas o inimigo ainda está lá fora, do lado de fora do portão. Você já se sentiu assim, que você está orando, e você olha para a janela e o inimigo ainda está ali? Mas então Isaías recebe uma palavra profética. Isaías disse: é isso que diz o Senhor. Não temas do que você ouviu, do que você tem ouvido. Ouça, eu vou colocar tal um espírito nele que quando ele ouvir um certo relatório, ele voltará ao seu próprio país e ali eu farei morrer com a sua própria espada. E essa foi uma boa palavra, foi uma palavra verdadeira, foi uma palavra encorajadora, mas ainda nada havia mudado. 2 Reis 19, Senaqueribe envia mensageiros para Ezequias com uma carta que dizia: não permita que o Deus que você se apoia te enganar quando ele diz Jerusalém não será entregue ao rei da Síria. Certamente, quando que você ouviu que os reis da Síria têm feito com todos os países, os destruindo completamente. Então, agora aqui, ele já não é mais o Papai Noel. E você acha que você será liberto? Então, todos nós já estivemos nessa situação. Ezequias recebeu uma palavra linda, encorajadora, mas nada mudou. Ezequias está confiando em Deus, mas está ficando mais difícil. Ele ouve as ameaças, ele sabe o que os assírios fazem, ele vê a força dos seus exércitos ao redor da cidade, e a situação ainda se parece sem esperança. Então Ezequias pega esta carta de Senaqueribe, e ele entra no templo e ele pega esta carta e ele coloca diante de Deus e ele diz: Senhor, veja o que o inimigo está dizendo. Então, no meio de uma situação sem esperança, depois de mostrar o que o inimigo havia dito, Ezequias vira o seu coração, volta o seu coração ao Senhor, e ele ergue as suas mãos e ele começa a louvar: ó Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins, You alone are God, o Senhor é Deus sobre todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. E Ezequias começa a louvar. E conforme ele louva Deus, algo acontece. Deus fala com Isaías novamente. Mas desta vez, não é uma outra palavra legal, encorajadora. Desta vez, Deus dá a Isaías um decreto profético. A nova palavra de Isaías é o seguinte: essa é a palavra que o Senhor tem falado contra Senaqueribe. Senaqueribe, você tem liberado insultos contra o Senhor, mas eu sei aonde você vive, aonde você mora. Eu sei quando vem e vai. E eu sei quanto contra mim. E você volte pelo caminho que você veio. Então, Isaías libera o decreto de Deus sobre Senaqueribe. É isso que o Senhor diz referente ao rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade ou lançará uma flecha aqui. Ele não virá diante, construirá uma rampa ou virá com um escudo. Da forma como ele veio, ele voltará. Ele não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade, salvá-lo-ei. Nossa, se leu você assim. Isso. Isaías liberou o decreto profético do Senhor na atmosfera. Algo aconteceu. Conforme proclamou o decreto de Deus, os exércitos dos céus entraram em atenção para carregar isto. E naquela noite, o anjo do Senhor foi e matou 185 mil homens no campo da Assíria. Senaqueribe foi para sua própria terra em desgraça, e quando ele entrou no templo do Deus dele, dois seus próprios filhos o mataram com a espada. É isso que um decreto profético pode realizar. Agora eu quero que nós paremos por um momento. Vamos pedir para que o Senhor faça algo em Israel agora. Because this scenario that Robert's cenário que o Robert está descrevendo, você vê o mesmo tipo de cenário acontecendo em Israel com a Assíria. And so we're going to lose something through the airwaves here. Let's esperar algo agora. Coloquem-se em pé por um momento. Lose it. Esperar isto. And here's what I feel like the Lord is talking us right now to do. Pedindo que façamos agora é que decretemos One of the key government leaders in Israel em Israel faça um decreto para liberar a Síria num percurso diferente. Senhor, envie anjos. Nós louvamos por Jerusalém, te louvamos por Israel, Estão sendo usados por você no seu lugar soberano. Agora, Pai, nós dizemos, ao invés, agora nós decretamos desse lugar que o supernatural poder de Deus vai entrar na liderança de Israel. Israel, nos lugares de governo, que conduzem a liderança dos exércitos em Israel, se alinharão com os exércitos dos céus. E um decreto virá de Israel, estabelece a paz, and Iran. In Jesus' name, this one's a shout. Hallelujah! Woo! Eu troquei de microfone. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Então Deus quer que nós operemos nos decretos proféticos desta forma. Decretos proféticos não são oração. Deus responde orações. Oração é importante, traz mudanças, mas não é a mesma coisa que um decreto profético. Um decreto profético não é só profecia. Uma palavra profética tem poder, libera fé, mas um decreto profético vai além do de uma palavra profética. Então, para que entendamos o que um decreto profético realmente é. Um decreto decrético é um decreto liberado do trono dos céus com toda a autoridade de Deus. Agora, o que é um decreto? O dicionário define: é uma decisão ou determinação judicial, é uma lei feita por um concílio para regular as atividades dentro da sua jurisdição, é uma ordem feita por um superior para governar os seus súditos, e eu gosto de definir desta forma: um decreto é uma ordem ou um governo feito por uma autoridade resolvendo uma questão e exigindo regulamento, há muitos exemplos. Houve um decreto, César, que todos deveriam ser pagados. O poder de decreto está baseado na autoridade daquele que faz o decreto. Porque César Augusto falou com a autoridade do Império Romano, todos sob a sua autoridade foram requeridos em obedecê-lo. Então toda a população do império entrou neste regulamento e viajou pela terra. Deus faz muitos decretos. Jó 28, o Senhor fez um decreto para a chuva. Quando Deus libera um decreto, até no universo natural, chama atenção, entra em alinhamento com o seu decreto. A chuva cai, o vento sopra, a terra se abala. O Senhor criou o mundo com um decreto. Ele disse: haja luz. Gênesis 1. Há uma série de decretos criativos. Ele decretou luz e a luz veio. Ele decretou terra seca e apareceu, decretou vida e surgiu. Quando Deus decreta, o universo corresponde. Então, decreto profético é um decreto que vem do Deus do universo com a total autoridade do Criador. Quando este decreto é liberado na Terra, All creation comes to attention. Presta atenção. Todos os obstáculos são quebrados e a vontade de Deus é liberada na terra, assim como está nos céus. Então, o que você faz quando você precisa de um romper, de um breakthrough? O nosso problema é que não podemos manufaturar um decreto profético. Não é o suficiente só decidir dizer as palavras. Não é o suficiente para falar alto e com força. Porque um decreto profético não começa conosco nem começa nesta terra. Um decreto profético começa como uma palavra liberada do trono dos céus. E o profeta Isaías não podia só escolher liberar um decreto profético. Mas o que Israel podia fazer era ouvir. Ele estava sintonizado com Deus. Quando ele ouviu Deus falar esta palavra, ele pôde liberá-lo com poder na terra. Você não pode escolher fazer um decreto profético. Lamentações 3:37 diz: pode falar e fazer com que aconteça se o Senhor não decretou. Mas você pode aprender a ouvir a voz de Deus. E quando você sabe que Deus tem liberado o seu decreto, você pode liberar este decreto na terra. E quando você faz isso, você está liberando na terra o mesmo poder que trouxe o universo na existência. O que você precisa se você precisa de um decreto profético? A resposta está em Salmo 22. Diz: Oh meu Deus, tu és santo. Você que está entronizado nos louvores de Israel. Salmo 22:3 é um dos meus versículos prediletos sobre louvor. E eu ouvi o John fazer uma mensagem sobre isso alguns anos atrás e me ajudou muito. Deus nos diz que Ele é entronizado nos louvores do seu povo. Este é um retrato lindo. Quando nós louvamos a Deus, os nossos louvores formam um trono. E Deus vem e se assenta. A presença dele vem e habita conosco. Muitas vezes no meio do louvor nós sentimos a presença de Deus. Agora ela está aqui. Isso é maravilhoso, mas a maior parte de nós não entende o que isso significa. Nós pensamos que Deus vem e se assenta numa grande cadeira, aquela cadeira do papai celestial, e nós sentamos no colo dele, temos comunhão com ele. Isso não é o que este versículo está dizendo. Se você já viu um trono real, verdadeiro, a primeira coisa que te impressiona com o trono é que aquilo não se parece com algo confortável. Um trono não era um lugar onde o rei sentava quando ele queria relaxar. Um trono era onde o rei sentava para fazer uma coisa e somente uma coisa: fazer decretos. And when we praise God, he comes and takes his throne, pronto para fazer decretos em favor do seu povo. So when you need a word of breakthrough, you need uma palavra de romper, você precisa entronizar o Senhor nos seus louvores. Foi exatamente o que nós vimos Ezequias fazer. Ele vai até o templo, ele põe a carta de Senaqueribe diante do Senhor e ele mostra e disse: olha o que o inimigo está dizendo. E então ele começa a louvar. Ele busca o Senhor, ele louva o Senhor. Ó Deus de Israel, entronizado entre os querubins, só o Senhor é Deus sobre todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. E conforme Ezequias ergueu o seu louvor, o Deus de Israel veio e foi entronizado em seus louvores, e um decreto surgiu. E Isaías enviou uma mensagem: Deus acabou de me dar uma nova palavra. E o romper foi liberado. Eu creio que uma das verdades espirituais mais importantes que eu aprendi foi: quando os ataques do inimigo se tornam intensos e você decide louvar a Deus no meio disso, é aí quando os maiores breakthroughs acontecem. E conforme você louva Deus, Ele é entronizado nos seus louvores. Quando Ele toma o seu trono, os seus decretos surgem. Como Isaías, você pode liberar o decreto e liberar o breakthrough, esse decreto de breakthrough na terra, e toda a criação entrará em alinhamento com a palavra do seu Criador. Quando Chuck decretou aqui, me lembrou de um outro decreto. Alguns anos atrás, nós estávamos em San Antonio. O Chuck e o Dutch Sheets estavam falando, e o Dutch estava falando, na verdade, naquele momento. Teve um momento de adoração maravilhoso, a presença do Senhor estava ali. E naquele tempo, Saddam Hussein tinha se escondido. Os exércitos estavam procurando, ninguém sabia onde ele estava. Estavam procurando por ele à noite, por várias noites. E a presença de Deus estava ali, o Espírito de Deus veio sobre o Chuck. Ele subiu até o palco, pegou o microfone do Dutch e disse: Deus me deu uma palavra. Ele diz: o Espírito de Deus diz, Saddam Hussein será encontrado nos próximos 7 dias, não importa em que buraco ele esteja se escondendo. Em 7 dias, o pessoal de San Antonio, em uma tarefa no Iraque, encontraram Saddam Hussein, tirando do seu buraco. Este é um decreto profético. Por uma arma contra o inimigo. É por isso que o louvor e a adoração podem abrir portas para o nosso destino. Eu creio que era bem significativo que nós começamos essa escola profética com ontem à noite sendo uma noite toda de louvor. O caminho diante de você está bloqueado. Entronize o Senhor no seu louvor. Veja ele decretar todos os obstáculos sendo removidos e ver todos os portões abertos diante de ti. Este é um decreto profético. E há um decreto de Deus que rompe com toda a estratégia do inferno. Então pressione, busque-o, escolha adorá-lo, ouça a sua voz. Ouça-o e então libere o decreto de Deus na sua situação e veja ela ser transformada. E eu quero te dizer, quando o decreto de Deus ocorre, está acabado, está determinado. Eu estava pensando anos atrás, a nossa família, no início dos anos 90, quando eu estava entrando, indo e voltando da Rússia, ensinando uma escola lá, eu ia várias vezes, e o Senhor falou com a Linda e comigo, dizendo, eu quero que você leve toda a sua família. Era como assim, uma escola de 2 semanas na Ucrânia. Então, realmente cremos que foi Deus, começamos a nos preparar e nada dava certo. O dinheiro não veio, houve problemas com os passaportes, os visas, os vistos. Eles não deixavam você no avião sem um visto. Conseguimos os passaportes para todas as crianças, enviamos para um pedido de visto, 2 semanas da nossa data, ainda não tínhamos o dinheiro e os vistos. Os nossos amigos estavam dizendo, toma cuidado, você pode perder bastante dinheiro e acabar não indo. Então nós começamos a pressionar, buscamos o Senhor, nós nos apresentamos diante dele. É como Ezequias pondo a carta diante do Senhor, nós dizemos, Senhor, sabemos que o Senhor tem a resposta. Nós estávamos buscando a Deus. Ele falou só 3 palavras. Toda a autoridade do Rei do Universo. Ele disse, você vai ir. And I wanted to, from that point on, daquele ponto em diante, it was, we knew somehow nós sabíamos we que de alguma forma nós chegaríamos lá. Na semana, todo o dinheiro apareceu, veio, mas mesmo assim não tínhamos os vistos. Na última semana, nós estávamos ligando para o escritório dos vistos todos os dias em Dallas. Ele disse, não tem como saber, essas coisas às vezes levam tempo. Dia antes nós deveríamos ir embora, eles ligaram de novo e não tinha visto ainda. Mas Deus havia dito, você irá. Eu falamos e nós dissemos, não sabemos como vai acontecer, se vamos precisar ir até o Houston, ou nós sabemos o que vai acontecer ou como vamos fazer isso. Nós só sabemos que Deus disse que nós vamos. Então, nós fomos para a cama naquela noite com as malas prontas do lado da porta, sabendo se os vistos não estivessem ali. We woke up the next morning. We got up, we got dressed, we got the kids all ready. The suitcases were beside the door. We had to leave for the airport at 9 o'clock. Às 8h45, o telefone tocou. Era o escritório do visto. Nós vamos entrar com o correio e eles vão encontrar com os vistos no aeroporto. Nós fomos até o balcão e esse homem com os vistos disse, aqui estão os seus vistos. Deus disse que você irá. Foi decretado. Nós não sabíamos como ia acontecer, mas nós sabíamos que Deus moveria todas as coisas nos céus e na terra para cumprir o seu decreto. Deixa eu te dizer, se você está passando por um momento difícil, se você tem obstáculos diante de ti, faça o que Ezequias fez. Pegue tudo que o inimigo tem dito para você, apresente diante do Senhor e diga, Senhor, é isso que o inimigo está dizendo. E então vire-se, volte-se para ele. Comece a buscá-lo no cavalo. Senhor está no controle. Senhor é o Deus do universo. Senhor está entronizado. Comece a louvá-lo. Louvor contínuo. Continue buscando até que ele fale. Pode ser que você esteja dirigindo no seu carro. Pode ser que você esteja entrando no banho. Você pode estar indo dormir. E de repente, Deus fala. Há um decreto do trono dos céus. E quando Deus fala, você entra em concordância com isso. E declara o que Deus disse. E observe. Todas as coisas nos céus e na terra entrarem em alinhamento com a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. Agora, o que você faz é colocar a sua mão sobre o seu vizinho, no ouvido do seu vizinho, e declare sobre ele. You can hear você pode ouvir what God is saying. O que Deus está dizendo. And now I want you to come into alignment with that. Você entra em alinhamento com isso e confessa. Eu posso ouvir what God is saying. And I will declare his decree. Eu declararei os seus decretos. And my atmosphere e a minha atmosfera change. Mudará. Now speak a blessing over somebody near you. Perto de você. Now don't forget, lunch is in the arbor, lunch is in then we've got the multi-purpose room. Enjoy being here. God is stirring up within his people. Ativando o seu povo. Antes de ir embora, diga: fique na linha de comunicação de Deus.